Panorama Agrícola para 12 de janeiro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Um abraço para você, ouvinte do Panorama Agrícola, hoje, 12 de janeiro, quarta-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: um grama de ação vale mais do que uma tonelada de teoria. Na dica de Simone Barrin, como inovar no tempero da salada. E na entrevista desta quarta-feira, use chapéu e tenha mais saúde. Participe do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma ótima dica é usar o suco de laranja ou tangerina para temperar saladas. Fica uma delícia. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola de hoje vai fazer a sua entrevista junto ao município de Bandeirante, extremo oeste de Santa Catarina. O entrevistado é o extensionista da IPAGRE, José Clóvis Moreira. E o assunto da entrevista é a campanha Use Chapéu e Tenha Mais Saúde. José Clóvis Moreira, que informações você teria para o ouvinte do Panorama Agrícola sobre essa campanha? Bom, a todos os ouvintes do Panorama Agrícola, é uma satisfação aqui de Bandeirante nós podermos transmitir essa mensagem tão importante que diz respeito à saúde, né? A campanha, então, pelo quinto ano consecutivo, que a gente denominou Use Chapéu e Tenha Mais Saúde, tem por objetivo orientar e sensibilizar as pessoas, principalmente aquelas que trabalham com uma exposição mais direta ao sol, né? Dos problemas que podem ocasionar o sol, né? Enfim, se você não se proteger. E nós entendemos que, principalmente no meio rural, estava se usando muito boné ao invés de se usar chapéu. E sabemos, né, que o boné não protege tanto como o chapéu. Então, por isso que nós instituímos, né, já há 5 anos atrás, essa campanha, e ela tem atingido um sucesso tão grande que todo ano as pessoas pedem para voltar e, enfim, aumenta a adesão a essa campanha. Então nós temos esse objetivo, né, de sensibilizar as famílias, as pessoas do meio rural, da cidade, né, as pessoas que trabalham expostas ao sol, que tem que se proteger. E o chapéu é uma forma bem interessante, e inclusive as pessoas a partir disso também começaram a usar mais chapéu. Nós temos já famílias que produzem chapéu aqui em Bandeirante, enfim, estão aderindo a essa campanha, porque sabe que tendo saúde, né, você tem, pode trabalhar com mais tranquilidade, você tem qualidade de vida. Bem, José Clóvis Moreira, a campanha surgiu aí em Bandeirante, mas naturalmente que vale para todo o município catarinense e para todo aquele que trabalha debaixo do sol, como no caso os agricultores, correto? Sim, sim. Ela surgiu aqui numa discussão com as famílias, né, com as lideranças, e aí a IPAGRE lançou essa campanha, mas obviamente que ela serve para todo o estado e eu diria assim para todo o país, né? A gente sabe que as pesquisas mostram que os índices de câncer de pele têm aumentado e a IPAGRE, como instituição que atua diretamente às famílias rurais, né, tem essa obrigação, digamos assim, né, de orientar as pessoas também para que elas se protejam disso, né? Então, exatamente, então ela atende a todo mundo, a todas as pessoas, né? Bem, José Clóvis Moreira, você citou aí a palavra pesquisa. Nesses 5 anos, há alguma pesquisa mostrando retração nos índices de doenças de pele na região, alguma coisa nesse sentido? É que não é simplesmente usar o chapéu que vai se proteger, porque algumas pessoas já tinham, né, ou já adquiriram, porque o câncer de pele, ele atua lentamente, né? Então, quando a pessoa menos espera, vai fazer uma consulta e de repente aparece lá se manifesta o câncer, né? Mas a gente percebe que pelo menos as pessoas estão mais sensíveis, né, a se proteger, né? Então elas usam chapéu, usam protetor, usam outros tipos, né, de proteção, camisa manga longa, enfim, elas estão se sensibilizando. Mas a gente conversando com os especialistas de saúde, eles nos informam que mesmo assim ainda acontecem muitos casos de câncer de pele. Em Bandeirante nós não temos assim uma manifestação muito grande, né, mas a gente sabe que a nível de Santa Catarina é um dos estados assim que possui um índice alto. Então nós temos que alertar as pessoas que têm que se proteger, né? Aquela pessoa que vai para a praia, aquela pessoa que vai para o camping, agora vamos entrar no período de férias, né? E as pessoas querem tirar quase que toda a roupa, tem que se proteger, porque senão realmente dá menos dias, mais dias, pode acontecer aí de ter uma doença e sérios problemas de saúde. Bem, José Clóvis Moreira, da EPAGRE em Bandeirante, além da questão da orientação e da prevenção, é bom informar ao ouvinte também que usar chapéu está na moda. Recentemente, um grande evento de moda no país disse que esse artefato, chapéu de palha, estaria na moda ao longo aí da temporada verão de 2011. É um incentivo a mais para o agricultor, para o homem do campo e para o meio urbano usar chapéu. Chapéu de palha, é isso, Clóvis? Isso, chapéu de palha de trigo crioulo. Então nós incentivamos aqui, porque ele é uma palha mais sensível, aliás, mais fácil de ser usada, né? Não pesa tanto. Então a gente tem incentivado, o pessoal tem plantado trigo, feito os chapéus. É como você relatou, né? Anos atrás você usava um chapéu, era até pejorativo, olha, vem aquela pessoa de chapéu e tal, né? Hoje não, hoje as pessoas, as mulheres principalmente, que tinham um certo receio, elas têm transformado o chapéu num equipamento de moda, né? É interessante, é um equipamento a mais que usa que pode ser usado no dia a dia. Então, a gente sugere às pessoas que ao adquirir o chapéu ou quando mandar fazer um chapéu, tem vários modelos, né? Pode ser usado tranquilamente, né? Tanto pelas pessoas do meio rural como pelas pessoas da cidade, que não vai ter problema nenhum. E como você citou, né? Está virando moda isso. E além de moda, o principal objetivo realmente é a saúde. Nós aqui em Bandeirante temos outros municípios que também produzem, confeccionam chapéus, né? E nas casas agropecuárias, hoje onde que você vai, tem chapéu, né? Antigamente era difícil você encontrar um chapéu de palha, até porque o pessoal não plantava mais trigo, né? Mas hoje tem e o pessoal está utilizando e realmente a procura é bastante grande. Você diria também, José Clóvis Moreira, que produzir chapéu de palha acaba sendo uma renda a mais para o agricultor? Com certeza. Nós temos um exemplo aqui em Bandeirante de uma família, né, que não sobra tempo, vamos dizer, para produzir, porque os pedidos são tão grandes, né, e também tem que outras atividades para fazer, mas é um bom negócio, né? Então nós estamos incentivando as pessoas interessadas em produzir chapéus. Quem produz tem uma venda garantida, né? Então se torna além de todo esse trabalho e de conscientização de saúde, uma maneira de ganhar uma renda a mais, né? Então, com certeza, quem produzir chapéu, confeccionar chapéu, vai ganhar um bom dinheiro. Bem, nós aqui do Panorama Agrícola agradecemos ao extensionista da IPAGRE em Bandeirante, José Clóvis Moreira, em entrevista sobre o tema Use Chapéu e Tenha Mais Saúde, uma campanha no município de Bandeirante. José Clóvis Moreira, muito obrigado pela sua entrevista. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado, faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado, faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.